A minha sogra incomoda muita gente, mas o pintinho incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Esse deboche vem cantando novamente. Uala! Solta o rap, solta o rap, ele é demais. Minha sogra tinha um pintinho, minha sogra tinha um pintinho. De noite o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Minha sogra tinha um patinho, minha sogra tinha um patinho. De noite o patinho cué, cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Demorou, minha sogra tinha uma galinha, minha sogra tinha uma galinha. De noite a galinha com o patinho cué, cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Minha sogra tinha um galo, minha sogra tinha um galo. De noite galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Morou, minha sogra tinha um gatinho, minha sogra tinha um gatinho. De noite gatinho miau, galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Oi, minha sogra tinha um cachorro, minha sogra tinha um cachorro. De noite cachorro au au, gatinho miau, galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Oi, minha sogra tinha um cabrito, minha sogra tinha um cabrito. De noite cabrito pé, cachorro au au, gatinho miau, galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Demorou, minha sogra tinha uma vaquinha, minha sogra tinha uma vaquinha. De noite a vaquinha mó, cabrito pé, cachorro au au, gatinho miau, galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, pintinho piu, piu, piu. Oi, minha sogra tinha um neném, minha sogra tinha um neném. De noite neném gugu, vaquinha mó, cabrito pé, cachorro au au, gatinho miau, galo cocó, galinha có, patinho cué cué, e o pintinho piu, piu, piu, pintinho piu, piu, piu. Oi, agora eu vou terminar, agora eu vou terminar. Porque eu já estou cansado de falar, você de ouvir, dele escutar que o pintinho piu, piu, piu, que o pintinho piu, piu, piu. Laia, la, la, la, laia, laia, la, la, la, laia, laia, la, la, laia, la, la, laia, la, la, laia, la, laia. Piu, piu, piu, o pintinho piu, piu, piu. Oi, laia, la, la, la, laia, laia, la, la, la, laia, laia, la, la, laia, la, la, laia, la, la, laia, e o pintinho piu, piu, piu, e o pintinho piu, piu, piu. Piu, corococói. Valeu, formiga. Valeu, formigão.